aqui, olha, meu nome é Renato, sou Kutman, sou antropólogo, professor de antropologia da USP. E, bom, agradecer o convite, pessoal da USP, especificamente. Eu não preparei nada específico para falar. O Augusto me falou que vocês, que as discussões estão sendo geradas a partir da ideia de ecosofia, né, das três ecologias do Gataí. Então eu pensei em assim, alguns apontamentos. O tema hoje era ecologia ambiental. Sobre isso, um pouco o que é a antropologia pode contribuir nessa discussão. Mas eu estou interessado em ouvir a experiência sobre o parque, como que essas coisas todas estão sendo mobilizadas para pensar o parque. Bom, então, enfim, esse livro das três ecologias, é um livro de um dos anos 80, e eu vejo como uma coisa, um aspecto muito interessante, né, que ele atira para essa insuficiência dos nossos modos, né, de pensar política e ação política. Né? Como conectar isso com o problema da subjetividade e também com o problema ambiental, né, da ecologia e tudo mais. Né? Em 72, o Gataí tinha escrito junto o Antiédipo, né, que é uma crítica à psicanálise, ao estruturalismo, né, o modelo de subjetividade. Depois, com o Bill Patos, em 80, eles vão dizer que é um livro que é o adeus à psicanálise, né, tem um Patos chamado Geologia da Moral, onde eles meio que fazem essa conexão, né, entre o coletivo, o psíquico e o ambiental. Né? Eu acho que por aí dá para pensar um pouco a produção desse livro, que é As Três Ecologias, né? Que é bastante inspirado, na verdade, em um antropólogo, né? Com Gregory Bateson, que é um antropólogo bastante vigente, ele passa de uma antropologia mais propriamente clássica, né, estudando obras da Nova Guiné, depois ele vai estudar psiquiatria, e os últimos trabalhos dele são sobre comportamento animal. Então, tem tudo a ver com essa proposta da que vai chamar de uma ecologia do espírito, né, e que o Gataí depois vai pensar as três ecologias que estão sempre implicadas. É. Bom, algo também que me aproxima um pouco do pensamento do Gataí é o fato de que nos anos 60 ele era muito próximo de um antropólogo, né, que é o Pierre Castro, que escreveu A Sociedade contra o Estado, né, e que é um pouco um antropólogo que eu estudei bastante, né, no meu doutorado. Então, existe um interessante, né, o Gataí, pensando a partir da experiência do Laborde, né, da questão psiquiátrica, e o Pierre Castro pensando através do mundo indígena, né, que ele está chamando de sociedades contra o Estado, né, sociedades que têm mecanismos sociais capazes de inibir, né, ou conjurar o poder político coercitivo. Né. E, de uma certa maneira, o Castro está fazendo uma crítica ao mesmo tempo, né, ao estruturalismo e ao marxismo, né, para pensar o que poderia ser uma outra política. Só que ele está focando, é claro, as sociedades indígenas. Sociedades que, segundo ele, são sociedades sem Estado, né, sem possibilidade de organização, ou nas quais faltaria uma reflexão sobre a coerção, sobre o político, mas sociedades que apostaram em uma recusa, né, uma centralização, de uma subordinação, de uma servidão. Né. Só que, quer dizer, esse projeto do Castro da educação na sociedade pública, no Estado, de uma certa maneira, ele acaba colocando as sociedades a favor do Estado, né, nós. Por exemplo, como uma espécie de um estado de desnaturação, né? Ele diz que não é possível voltar atrás. Né? Então, o pensamento dele não está tão voltado a pensar as soluções políticas do mundo dos brancos, né? Mas pensar, né, por que as sociedades indígenas puderam recusar e, portanto, resistir, né, à tentação de um poder centralizado. É interessante que o trabalho do Gattari, né, junto com os ingleses também, é um dos traços interessantes, eu acho que isso tem a ver com até a proposta do Parque e tal, que é pensar como é possível viver um contestado aqui, no meio do Estado, né, abrindo brechas, na verdade. Já que para isso também não é possível reverter esse mau encontro, mas é possível sim abrir brechas. Né? Como fazer isso? Como pensar outras formas de organização, de ação, que podem servir como resistência política. Né? Bom. O que mais? Bom. Eu tenho me interessado bastante também por uma outra filósofa bem próxima do Felipe Gattari, que é a Isabel Stanguera. Eu acho que ela retoma essa questão, né, de como pensar essa política dos interstícios, né, do além do espaço. Mas ela pensa num diálogo muito forte com o Gattari, eu acho que bastante com o Regista, mais especificamente, o lugar de fala dela, o ponto de partida dela, é a filosofia da ciência. Né? A ideia é um pouco de que os cientistas, eles têm que se colocar como responsáveis, porque eles também estão construindo, são eles que constroem o mundo. Né? E essa construção de mundos de fatos, de ontologia, né, de modos de existência, ela tem que ser politizada. Então, a parte das ciências modernas, né, a química, a formação, mas as ciências em gerais, as ciências humanas inclusive, para pensar formas de resistência. Né? Então, por exemplo, a Isabel Stanguera é autora, né, do que ficou conhecido como uma proposta cosmopolítica, né? É justamente de pensar que a política ela não diz respeito só à relação dos humanos entre eles, né? Mas ela diz respeito também à construção de um mundo, né? À construção de fatos. Né? Então ela tem que ser trazida para o cosmos, para as coisas. Né? Então, nesse sentido, então, tem duas questões básicas que ela vai trabalhar, que uma é uma criticação das ciências propriamente ditas, né? Como que as ciências, a politização das ciências pode contribuir para um trabalho de resistência. Então, tem um livro importante que ela escreve com o Felipe Pinhard, um editor, né, de uma editora chamada Pecher de Ponceau-Roug, na França, e também é um cara muito ativo, ativista, na crítica da indústria farmacêutica, né, de tentar politizar a questão da farmacêutica e essas coisas todas. Né. Então, junto com ele, ela vai ter um livro chamado Pensaria Capitalista, né, onde ela vai desenvolver essa ideia, né, de como que as ciências podem e devem se engajar numa luta contra o capitalismo. Né, como que a ciência tem que deixar de ser complacente e como a própria ideia da produção de fatos científicos é uma ideia que tem que ser politizada. Ela jamais está fora de uma produção de um sentido. Então, o que ela vai chamar, ela vai dizer, a filosofia da ciência, ela tem que ser uma figura, uma ecologia das práticas. E a ciência, ela tem que ter a sua ecologia, ela tem o seu lugar, como tudo, e ela tem que saber se colocar. E é muito interessante como que ela vai fazer essa relação entre o que seria uma filosofia da ciência, uma ecologia das práticas, para pensar ciências, e uma, como que ela conecta isso com outro problema, que é gigante, que é o problema da ecologia política, né? Que é de politizar a própria ideia de natureza. Mas justamente como o Guattari tinha atinado, né? Não é? Ele fala, né, nas três ecologias. A ecologia ambiental, ela só é potente também quando ela consegue se conectar com essas outras duas esferas, que é o social e o mental. Porque ela congela uma ideia de natureza como algo que está fora, né, natureza intocada, né, uma natureza que é uma ideia transcendente, ela perde o seu potencial político. Então, é a partir dessa ideia da, quer dizer, a proposta da cosmopolítica, né, como chama a Stanger, está muito associada ao que ficou conhecido como uma ecologia política, né, uma ecologia trazida para as questões sociais também. Nesse sentido, ela está dialogando muito com o trabalho de um outro antropólogo filósofo da ciência, que é o Bruno Latour, que tem um livro muito importante sobre ecologia política, chamado Políticas da Natureza, né? Onde ele diz que é preciso trazer os seres da natureza, as coisas da natureza, para o parlamento, né? É preciso que eles falem também. E é só a partir daí que a gente pode refundar a democracia, né? Trazendo o mundo não humano para a democracia. Né? E isso, para ele, significa colocar em xeque essa noção de natureza. Ou essa grande, né, uma grande divisão, que aliás alimentou muito a própria antropologia, que é essa divisão natureza e cultura. Né? Os homens, nós humanos, temos, né, cultura, representações, ideias, fazemos política entre nós. E o mundo natural é um mundo das leis mutáveis. A natureza, portanto, é uma coisa e, portanto, pode ser apropriada. Então, essa grande divisão é o que tem que acabar, é o que tem que ser problematizado para a gente poder refundar a própria democracia. Né? Então, é um pouco isso o que eles estão, o que a Isabel Stanger vem chamando de uma proposta cosmopolítica, de trazer a política para o mundo também. E isso tem reflexos mais diversos, implicações filosóficas, né? Porque o que é um sujeito, o que é o que pensa, e também implicações políticas. Né? E é interessante que nesse livro que eu comentei rapidamente, As Feitiçarias do Capitalismo, né? A Isabel e o Felipe Pinhar vão dizer que, quer dizer, o capitalismo, vou tentar resumir o máximo, né? O capitalismo, ele é tão triunfante, né, de certa maneira, porque ele é um sistema feiticeiro. Ele nos, como se dizemos, embriagasse, nos enfeitiça, né? É mais ainda do que a ideia do fetichismo, da metodologia que o Marx falava. Né? Ele nos impede de pensar, né, de ver as coisas, porque ele nos coloca sempre diante de alternativas infernais. Né? Quer dizer, se a gente não aceita certas coisas, o mundo vai acabar. Né? É ou isso ou aquilo. E o que ela está falando é preciso pensar pelo meio, né? Não pelas alternativas infernais. Né? Tentar encontrar soluções locais, né, criativas. E para isso ela diz que é preciso, falou uma palavra aí em inglês, é replay. É que é preciso se reapropriar ou reativar, né, técnica que a gente perdeu. Né? E aí tem duas imagens que ela trabalha mais especificamente no livro da feitiçaria. Ela diz que a gente tem que se reapropriar de técnicas feiticeiras para nos desenfeitiçar do capitalismo. Aí ela vai dialogar com a Star Rock, que teve aqui há um tempo atrás, que mostra como a história da origem do capitalismo está associada à história das caças às bruxas e à perseguição às mulheres também. Então, como que é preciso se reempoderar, né, e criar novas lutas. E outra possibilidade de reapropriação, que ela fala em outro texto, é a reapropriação do animismo. Né? E ela entende o animismo como essa ideia de que nós pertencemos ao mundo, nós participamos, né, do mundo não humano. Né? E que é a partir daí que a gente pode, né, que ela vai falar também numa repensar, né, o pertencimento à Terra, né, que é a partir daí que a gente pode romper um pouco essa grande narrativa moderna, essa separação cultura, natureza, política e natureza, então se reapropriar e reconquistar lugares, né, que a gente pensou haver perdido para todo sempre. Né. É interessante que o Dava vai falar do reclaiming, do animismo, né, da reapropriação, da reconquista do animismo. Ela vai falar muito do papel da arte também como lugar específico onde a gente pode começar a se reapropriar dessas coisas. Né? Mas ela diz, a gente não pode só se contentar, não sei se ela usa essa expressão, né? Mas o Lévi-Strauss, ele diz que a arte, né, no mundo moderno, ela é o parque nacional do pensamento selvagem no mundo dominado por pensamento domesticado, né? Que é o pensamento do engenheiro cientista. Né? Ele falou, mas a arte ela consegue ser esse lugar que nós reservamos para pensar diferente, mais selvagemmente. Né? É interessante que a Isabel Stengel está falando um pouco isso. A gente pode retomar essas coisas, mas não como parques fechados. Né? Assim como levar a sério um pouco. Essa imagem do Leo Strode. Mas não como uma coisa protegida, porque ela não pode contaminar o resto. Mas, pelo contrário, é preciso pensar esses parques justamente para contaminar. Então, a arte não é para ficar pesquisando numa galeria, é para promover ações e ações políticas também. Bom, retomando aqui meu argumento. É interessante, a gente pode conectar um pouco essa ideia de reapropriar-se, né, de reativar coisas que a gente imaginou ter perdido, né, certas conexões com a terra, por exemplo, na cidade. Né, talvez mais utópico, né, pensar que a gente pode se conectar com a terra na cidade. Né, eu acho que esse é o ponto. Né, mas é o que ela está dizendo. É isso que é preciso, né, para se proteger dessa feitiçaria capitalista e dessas alternativas infernais que dizem ou você entra no esquema ou você está perdido, ou você não tem o meio termo. Né? Então, não, é possível cavar esses interstícios. E é interessante que, de um lado, ela falando isso, é como ser feiticeiro, ser animista, se reapropriar da terra, né? Daí uma imagem importante para ela também é pensar um outro. Quer dizer, se a gente está num mundo globalizado, então pensar uma outra imagem da planetaridade, que não é a imagem do mercado e do capitalismo, mas é a imagem de Gaia, né? Esse planeta vivo, que é na verdade uma conexão de tudo que existe. Né? Tudo é vivo. Né? que também está bastante conectado com a ideia das teleecologias e da ecologia do espírito, tudo isso. Então, esse reativar o animismo e a feitiçaria tem a ver, a gente poderia traçar uma ponte entre o que ela está dizendo e o que um antropólogo, por exemplo, como Eduardo Nunes de Castro, está chamando de um por que não devir índio de nós mesmos. Né? Que é devir índio no sentido belisiano, né? Que não é você não vira alguma coisa, mas é como experimentar uma potência outra da nossa própria vida e transformar algumas coisas. Né? O que não tem nada a ver, por exemplo, com o que tem se chamado de apropriação cultural ou qualquer coisa do tipo. Né? Mas sim com a possibilidade de transformar lutas e transformar nossas lutas, mas também assumir certos compromissos e certas alianças efetivas, né, com esses com os quais a gente pode manter uma relação, por exemplo, com os povos indígenas. Né? Então, o que o Veleiro de Castro diz, e outras pessoas também, que é o problema das demarcações das terras indígenas, é um problema dos índios, né? É um problema de todos nós, é um problema planetário, é um problema da cidade também. Né? Toda a luta dos guarani para conseguir demarcar as terras no entorno da cidade de São Paulo é algo absolutamente necessário, inclusive a própria cidade existir. Vergonhoso. Porque, então, a importância dessas alianças e desses compromissos com esses outros, né, com os quais, agora, mais do que nunca, a gente tem que aprender com eles. Né? Pelo menos é isso que a gente acha que é o mais importante na antropologia. E aí, só para terminar, estou diante de pessoas do Guarani, que é do Rio, podem falar isso de uma maneira muito melhor do que eu, mas uma imagem que eu acho muito bonita, que é sobre a relação da terra com o território, né? Quer dizer, a relação com a terra, para os povos indígenas, ela nunca teve exatamente a ver com limites fechados, né? Que são a ideia do limite, são coisas impostas pelo mundo dos brancos, pelo Estado, né? Porque para grande parte dessas populações, a terra, o território, ela é mais do que qualquer coisa um local de vida e de existência. Né? E aí, por exemplo, muitos povos tupi, de língua tupi-guarani, como os guarani e outros povos também, né, eles vão falar muito no território no qual se vive, como tecoal, tecorá ou recorrá, recoá, né, que quer dizer, basicamente, o lugar onde a gente pode exercer o nosso modo de existência. Né, daí a palavra recô, né, tecô, que eu acho que é uma coisa que está muito próxima ao que o Felix Netanyi, né, em vários escritos dele, chama de um território existencial. Né. E esse território existencial ele é um território imaginário, né, ele é um território que precisa, por exemplo, de mato, né, da onde de bicho, de outros seres, né, de uma cartografia cosmográfica, né, e quer dizer, ele não é um puro imaginário, mas ele também não é um território limitado, limitante. Né? E eu acho que é isso que a gente deve aprender, para a gente tentar reencontrar um pouco disso na cidade, como fazer isso, né? Que isso é uma utopia, a gente sabe, mas a gente não precisa achar que as utopias são irrealizáveis, né? E eu acho que para a gente fazer isso, a gente tem que também ter um compromisso com pessoas que sempre fizeram isso e que hoje não têm acesso a isso, né? Perderam a possibilidade de ter esses seus territórios existenciais, né? Então, eu acho que isso é um diálogo muito interessante, né? Das pessoas que vivem na cidade, tentando refazer seus territórios, e esse diálogo com esses povos, com essas populações, né? Que tem uma outra relação e que, ao mesmo tempo, foram então sendo, continuam sendo privadas disso. E que estão muito próximos de nós, na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, é interessante, eu acho que faz parte desse reclaim, desse reativar, de que fala a Isabel Stangela, não simplesmente pensar que a gente está reativando uma coisa, né, quando ela fala das feiticeiras lá da Europa medieval, mas a gente está reativando uma coisa que está aqui do nosso lado e que a gente pode construir isso de alguma maneira junto, né, apoiando a causa deles. Né? Porque eu acho que é muito saudável para a cidade se rever como a que era, né? São Paulo era uma decorada, né? Com vários territórios de povos muito diferentes, né? Ela mandou as línguas diferentes. Tinha os tupiniquins, guaranis, guaianata, o de linguagê, que estavam ali vivendo, juntos, separados, com seus modos de vida, seus territórios existenciais, seus filhos e tal. E de repente a gente esqueceu de tudo isso. Como que a gente pode um pouco se reapropriar e repensar com isso? O que seria isso tudo? É isso aí. Eles podem falar tudo.